chegamos agora ao episódio 3 da temporada 2 de Rasbin Hotel. Rasbin Hotel, por trás das portas fechadas. Voltamos para aquele surto básico da Charlie depois da visita da Emily, né? Não, mas vamos ser sinceros, né, Master? A única coisa que a Charlie tá conseguindo fazer essa temporada é ficar surtada. Né? Aí ela corre até o saguão pra encontrar os outros, conta tudo pra todo mundo. A Veg comemora a história da redenção do Pente, porque isso aí realmente deu certo. Só que a Charlie realmente surtou geral e ela tá querendo contar pra todo mundo. E aí, dona Ana, ela comete o primeiro erro desse episódio, que é mandar um e-mail pedindo pro Vox dar uma entrevista pra ela. É, o primeiro de muitos, né? A gente perde até a conta. Aí a Veg tá preocupada com as repercussões do que tá acontecendo lá no paraíso, né? O Vox recebe o e-mail, ele comemora. Cara, nessa cena eu acho sensacional, porque a Velvet tá com uma cara de bruxa. Você viu ela mexendo lá no caldeirão? Cara, ela tá com uma cara de bruxinha. Sensacional. O que você achou dessa cena, Dunana? Tá realmente no clima, né? No clima das irmãs lá do Opus Pocus. Cara de quem está pronta para fazer coisas malignas. Mas não é. Aí, beleza, de volta lá no hotel, eles estão no bar, lá do Husker. Aí a Cherry Bomb de novo começa a soltar as frangas de o Pente se matou, agora o Pente está lá no paraíso, agora eu não posso mais dar para ele. Não com essas palavras, mas a ideia foi essa. Ela disfarça, né? Eu não posso mais dar porrada nele. Né? Aí o Husker lembra pra ela que o Baxter... Você lembra do Baxter? É o Baxter, então. Ele era parceiro de laboratório do Pentium. E ele agora tá morando no porão aqui do Rasbin Hotel. Aí a Cherry Bomb... que porra nenhuma, não. Ela explode a porta e pula pra baixo. Porão. Sabe de nada, inocente. A Cherry Bomb, ela tem essa coisa assim, meio dos X-Men, né? Nunca use a porta se você pode fazer um rombo na parede, ou no caso aí, no chão. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O Vox e a Velvet chegam no hotel pra fazer a entrevista com a Charlie. E o Alastor, claro, dá 10 na pata do viado e foge. É, no caso dele, na pata do viado é bem, bem apropriado. Eu não escolhi essa expressão à toa. Ai, ai. Né? Pois é. A Velvet escolacha tudo do hotel, dizendo que é brega, que a iluminação é horrível, mas que ela vai dar um jeito pra conseguir fazer a entrevista, né? Tudo bem. É que ela nunca esteve dentro da Casa Branca depois das reformas, né? Né? Oh, porque aquilo lá assim tá brega. Né? E o Vox, muito generosamente, dá uma TV tela plana gigante que destrói metade do saguão. Tá lá? Pra quê, né? Pra ele bancar o babaca. Pra que deixar uma TV... Sim, mas a nossa Charlie... Charlie, que vontade que eu tenho de bater em você nessa temporada, menina. Ai, ai. Mas é aquela coisa assim do aperte o cinto, o piloto sumiu? Sabe? Muito. De bater bastante pra ver se ela cria juízo. E principalmente no caso do aperte o cinto de piloto sumiu, que tu nunca deve prestar atenção no que tá acontecendo na cena da frente. Tem que prestar atenção no que tá acontecendo no fundo da cena. Sim, sim, sim. Aí, beleza, começa essa entrevista e o Vox e a Velvet distorcem tudo. Fazem perguntas capciosas. E as respostas, às vezes sem sentido, da Charlie são distorcidas. Lá. Nossa, ela facilita tanto o trabalho deles que eles não precisam criar fake news. Eles só precisam gravar ela falando e colocar fora de contexto. Só isso. Ai, ai. Mas aí, beleza, a Charlie tenta dar a notícia de que o Pentium se redimiu. Obviamente que o Vox não acredita, ele pede até pra ver. Cadê o cara? Tá aí? Onde é que ele tá? Não tá aqui, tá lá no cima. E como é que você vai me provar que ele tá redimido? Cadê a prova? Sem prova eu não quero. Afinal de contas, pra eu poder fazer uma boa fake news, eu tenho que ter a news mesmo, pra depois eu poder fazer a fake. Olha, você sabe que é a única vez que eu sou obrigada a concordar com o Vox? Porque aceitar uma afirmação tão grandiosa assim, demanda provas. E a Charlie, pra variar, não se preparou, não, não, não tentou fazer nada, nem um sinal de fumaça pra Emily, pra ver se ela conseguia de alguma forma mandar um oi do céu, direto do serpente. Ah, assim fica difícil. Mas também venhamos e convenhamos, agora é minha vez de fazer o venhamos e convenhamos, senhora dona Ana, que a única vez que a Emily apareceu foi de surpresa, né? Ela não deixou o telefone, né? Ah, esse povo. E olha que é sacanagem não, porque tem telefone no inferno que pega no céu, porque a Charlie liga pra mãe dela. Mas a gente sabe se a mãe dela tá no céu. Isso... Não, a mãe dela tá no céu. A Lilith tá lá no céu. A Lute foi atrás dela. Você sabe que eu tenho uma teoria de que a Lilith tá no, na Terra. Que a Lilith tá na Terra? É. Mas mesmo assim o inferno pega no outro lugar. É, mas no, bom, no céu eu não garanto. Só isso. Não sei se tem cobertura. Filha, é só ter um telefone com uma boa cobertura e um bom plano. Você consegue. O que tá faltando é a Charlie encontrar o Doctor. Que ele dá uma chave de fenda sônica no telefone e ele pega em qualquer lugar na galáxia. O que tá faltando, na verdade, é o pessoal parar com essas roteiristas sacanas pra... Ah, não, o Pentius não pode. A Lute pode. A Emily pode, a Sarah pode, como é que é? O Abel pode, o Pedro pode, o Pentius não pode. Ah, vá! Os executores todos, né? Todas as executoras, na verdade, né? São todas anjo. Tem umas coisinhas aí que tá mal explicada. Quer dizer, tem classe que pode e tem classe que não pode. É, dependendo do roteiro. Mas aí o Vox ameaça ir embora, porque não tem notícia, não tem prova, não tem notícia. Ah, não, peraí, eu redimo alguém aqui agora na hora. Quem? Angel Dust! Yeah! Tadinho do Angel, ele não tá pronto pra isso. O Angel não queria mais nem por um caralho. Porque o Angel sabe que a porra do Vox trabalha pro Valentino, então com certeza depois ele é... Ó, se fodeu, neném. Mas aí, beleza, a Cherry, nesse meio tempo, a Cherry vai lá no porão visitar o Baxter, né? E a, sabe como é que é a Cherry, né? Essa candura de pessoa, essa pessoa ilibata com educação maravilhosa, ela ameaça explodir tudo se ele não contar a história dele com o Pentius. Aí beleza, ele começa a dizer que ele era parceiro do Pentius, aí a Cherry, obviamente, já pensa, parceiro é... de laboratório, sua vagabunda! É, eles levam tudo pro outro sentido, né? Mas não é? É um inferno, bebê. Aí, dona Ana, tu lembra que no episódio anterior a gente se perguntou por que que os ovinhos não tinham ido pro céu? Aham. Uhum. Sim. Porque os ovinhos não têm alma. Os ovinhos são criaturas feitas pelo Baxter. É, faz sentido. Eles são criaturas mecânicas, né? Não, elas são biotecnológicas. Elas são criaturas vivas. O Baxter, ele só faz experimento de biologia. Ele tem uma síndrome de Frankenstein, né? Não, o Frankenstein mecânico é o Pentium. Tá. Tanto é assim que no flashback que o Baxter tá contando, ele fala que o Baxter faz criaturas biotécnicas, enquanto que o Pentium faz a engenharia chata. Chata, mas eficiente, né, senhor Baxter? No caso do Pentium, não, né? Não é tão eficiente, né? Porque o troço sempre explode na cara dele, pô. Não é que explode na cara dele, tadinho. É que ele se mete a querer bater em criatura que é mais poderosa que ele. Aí a Cherry fica espantada com esse relato do Baxter. Mas aí o Baxter, ah, tá bom, tá satisfeita, já tá sabendo. Então vai-te embora que eu sou alérgico a lembranças. Achu. Babaca, cara. Puta que pariu. Ah, nessa hora eu concordei com a Tia. Ah, seu babaca, eu tô aqui me abrindo, sendo tão legal. E você vai ficar uma voz. Ah, se fuder, ela vai embora. Toma uma bombinha. Não sem antes largar uma bomba dentro e explodir a porra do laboratório todo do Baxter. Dessa vez ele mereceu. Vai tomar no meio do cu. Vai se lascar, porra. Aí, beleza! Cara, esse momento é muito lindo. Pentiums lá no céu e a Cherry aqui no inferno cantam um dueto sobre as brigas que eles tiveram no inferno. Que música muito gostosa. O que você achou? Ah, é uma musicazinha linda, sim. Né? Até porque ela não é romântica. Ela evoca bem os sentimentos dele sem precisar ser melosa, né? Aham. Aí, beleza, a volta pro hotel, né? A Veg fala pra Charlie que falar com o Vox é furada. O Angel reclama também, aquela história que ele falou, de que ele vai contar tudo pro Valentino, vai dar tudo pra, vai dar merda pra todo lado, né? Ah, aliás, eu tenho uma sugestão de mudança de nome pra Veg. Ah. Voz da Razão. Voz da Razão, né? Muito bem. Sensata. Sensata, também. Também, né? Aí, o Husker, que tinha que ser o Husker, né? Ele consegue convencer o Angel a fazer. Cara, e a fala de convencimento do Husker é perfeita. Se tu conseguir, tu sobe. Se tu não conseguir, a gente toma umas. Pois é. Beleza. É um ganha-ganha. Ganha-ganha. Não é? Aí! A Charlie e o Angel cantam os 12 passos, que na verdade são 19, pra redenção. Cara, essa música é muito cringe. Meu Deus do céu. Nossa senhora. É cringe principalmente pela cara de, como direi assim, de... Meu, todas as criaturas do céu e do inferno me tirem daqui do Angel. Ai, ai. Mas aí, beleza. A cabeça musiqueta, né? Aí, Charlie, ou melhor, Dani do Mal. É um personagem completamente diferente que ninguém até hoje conhecia. Dani do Mal. É basicamente, ela tenta recriar aquele desenho antigo, né? Os Apuros de Penélope. Não, é pior, cara. É a Charlie fazendo cosplay de Dick Vigarista. Sim, sim. É, o cosplay é de Dick Vigarista. Mas amarrar a mocinha, no caso o Angel, num trilho de... O Husky, no caso. Não. Num trilho de trem. Não. Vamos contar essa história direito. É muito coisa de... Vamos contar essa história direito. Dani do Mal, esta vilã maligna, cruel e desumana... Com um bigodinho. Amarrou uma... Pobre e inocente donzela, o Husker, nos trilhos de um trem. E lá vem um trem conduzido pela Nifit com a lança da Veg na ponta amarrada. Cara, o alerta de vai dar merda soa tão alto agora nessa hora. Ah tá, vai. Ah, é. Quem vai poder salvar esta donzela? Oh, meu Deus, se tivesse aqui um herói como o xerife Angel Dust. Uau! Ah, o Angel, cara, sério? Mano, porra. Quero essa porra, não. Ah, para, Charlie, uma merda. A Angel vai salvar ele rapidinho, aí tu se redime. Não é assim que funciona, ô filha da puta. Essa merda não, vá. Ah, tá bom, então para. Ela tira do casaco um controle remoto, que ela tinha um controle remoto pra parar o trem, né? Aquela... Sabe como é que é a Charlie, né? Só que ela aperta o botão do freio. Ó, Danana, funcionou o freio? Funcionou não. Porque o Vox deu uma mexida, né? O Vox foi lá e falou assim, tá faltando emoção nesse filme, deixa eu cortar aqui os freios. Cara, a cena da Charlie pedindo pra Nifty, para o trem, a Nifty. Se divertindo como nunca. Ai, mamãe, cara, quem que ela bota na porra da condução do trem? A Nifty, cara. A Charlie... Não, além de surtada, todo o bom senso que ela tinha, ela jogou pela janela, né? Aí a Charlie chega, Angel, rápido, vai salvar o Husky, o trem tá sem freio, o trem tá sem freio, puta que pariu! Aí ele se joga, vai, corta as cordas, tenta parar o trem no muro, eu não sei como é que ele ia conseguir fazer isso, foda-se, mas nada tema, porque vagina salva todo mundo! É o tipo de frase que o Angel não aprecia. Aí, cara, a briga depois do Husker com o Angel. Mas quem foi que mandou você me salvar pulando nos trilhos, seu filho da puta? Mas foi você que mandou fazer isso, merda? Então por que que tu me obedeceu, seu viado? Ah, tomar no meio do teu cu, vai salvar a puta que te pariu, porra. Foi mais ou menos com essas palavras, tá? Ai, o amor é lindo, né? Não é? Oxi! Como é que é o... Ensker, que é o Angel com o Husker. Ensker. É um dos chips que a galera mais curte no Raspberry Hotel, o Ensker. É, e é o único assim que faz sentido, porque afinal de contas, a Veg e a e a Charlie já são casal, ninguém precisa shippar as duas. Os chips mais, cara, a galera dos fãs do Raspberry Hotel, cara, é cada um mais escroto que o outro, cara. Vou te contar um negócio. Eu sou pai desse povo, então infelizmente eu tenho que me incluir nessa putaria. Porque tu já conhece. Tu conhece a maioria dos chips que tem, os chips principais que tem nessa porra? Tem os Vs, né? Que são os três Vs, que eles já se acham trisal mesmo. Aí tem o Velastor, que é o Valentino com o Alastor. Ai, dá até arrepio. É, o Elas Vox, que é o Alastor com Vox, né? E a gente sabe que é o Vox que é, o Alastor simplesmente... Cagou. Não, eu tô nem aí, ser né? Ace é isso, eu não curto essas coisas. E que tal Donana Lucistor? Eu já vi isso daí também, tá? É o que eu menos me incomoda. Porque, vamos ser sinceros, o Lúcio, apesar de curtir muito essas coisas, ele tá tão desligado, tá tão ligado só nos seus patinhos, que era capaz que desse uma relação, assim, de convivência só. Cara, o Lúcio, se você não pescou, é Lúcifer com Alas. É puro amor e ódio, cara, não tem outro tipo de relacionamento entre esses dois, cara. Um não suporta a cara do outro, cara. Puta que pariu, nossa senhora. Mas vá. Ah, de boa, o problema do Lúcifer com o Alastor é a influência deste com a filha. No momento em que o Alastor não se meta com a Charlie, pro tio não, Lu, o qualquer não, coisa. O Lúcifer não se preocupa mais só com o relacionamento dele com a Charlie, não. Ele já não gosta do Alastor puro e pelo Alastor mesmo. Tanto é assim que você vai ver isso daqui a pouco no episódio seguinte. Vai ver como é que ele já não tem mais a ver com a Charlie, não. E outro chip também bastante comum, e esse eu torço de paixão, porque por acaso acho que já tá acontecendo, que é a Cherry Bomb com o Serpentions, né? Ah, eles também formam uma parceria bonitinha, esse é um casal bonitinho. Viscoso, mas bonitinho. E tem outro. E tem outro que durante essa temporada até que eu acho que rolou, sabe? Que é Baxter com a Nift. Eita! Você não percebeu, não? Eu não senti essas vibes. Não, eu não senti essas vibes, não. Ah, cara. Se bem que ela gosta de qualquer bad boy, né? Então. A Nift e o. Até o final da temporada tu vai perceber, cara. A Nift e o Baxter viraram um casalzinho tão fofo, cara. Oxi. Não, pelo menos eles são compatíveis em altura, né? Mas é, não é? É. Então tá. Eu tô achando Nikito. Bom, voltando pro episódio, né? Eles são salvos pela Veg, o Husky e o Angel brigam. Aí a Charlie supõe que a chave da redenção é redimir o pecado que levou o Angel pro inferno. E ela tem razão. Realmente essa é a chave da redenção. É você conseguir redimir o pecado que levou o pecador pro inferno. Foi o que aconteceu com o Pentium. Isso aqui, isso é tão a série do Lúcifer. Né? Mas aí o Angel não quer contar pra Charlie qual é o pecado que levou ele pro inferno. Sabe quem faz o favor de contar isso pra Charlie, dona Ana? Ah, o língua de trapo, de carvão do Vox. No caso é o língua de pixel. Pixels de carvão. Né? E qual é o pecado do Angel, dona Ana? É, esse aqui é algo difícil de se redimir, né? Ele teria matado o próprio pai. Pelo que o Vox dá a entender, ele não é um tipo... Ah, por causa de um acidente o pai morreu. Não, ele matou. Assassinato. Ponto. Eu tenho uma teoria aí, né? Porque diz que a irmã do Angel tá no céu. Tá, você não conhece não? É a Molly. Você nunca viu ela não? Sim, a gente já viu, né? Mas ela não apareceu agora nessa temporada, então tá voando em alguma nuvenzinha mais distante. Ela aparece no meio daquela música da felicidade do Serpentor no céu. Nossa, acabei perdendo. Ela é um microsegundo, mas ela tá lá. Então, a minha teoria é que o Angel matou o pai porque o pai matou ela ou queria fazer alguma coisa de mal com ela. Existe essa teoria. Aí o Vox e a Velvet falam que não tem redenção pro Angel, né? E eles vão embora. A Charlie fica uma arara, acessa o modo capeta dela, o modo chifruda. E, vocês vão embora agora, quero mais vocês aqui. Ah, sabe que mais? Quero mais trabalhar porra nenhuma aqui não. Sabe mais? Vai, tchau, vai, se fuder. Vamos jantar com a Velvet num lugar lá bacana, no Inferno de Dante. É um restaurante muito bom. lá do inferno, entendeu? Que é muito bom também. Aí a Charlie tenta pedir desculpas de ter feito o Angel passar esse perrengue e o Angel solta os cachorros nela. Sem razão? É, tá com razão, né? Tem todos os motivos pra estar de mau humor. Não é? Pois é. Aí no carro, o Vox e a Velvet caem na gargalhada e já começam os planos de distribuir os vídeos editados pra fazer o Rasbin Hotel ficar uma merda. Aí a Cherry, Donana, faz check-in no hotel e conversa com a Angel. Nói. Pois é, até agora ela não tinha feito, né, check-in. Ela tava ali só de visitante. Não, ela só tava lá só de dar bordejo, só. Ela não queria. Ela não tinha comprado a ideia da redenção ainda não, saca? Mas aí, beleza, fim do episódio 3. Sua opinião, Donana? Bom, o plano do Vox tá começando a ficar cada vez mais delineado, né? Ele quer usar a Charlie, quer usar o que aconteceu pra ganhar cada vez mais poder. Sim. E ele tá sonhando alto, hein? Tá sonhando alto. Sonhando tão alto que chega a bater nos céus. Mas não é? Então fique conosco, queridos ouvintes, e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.